damos a fortaleza. Teus valentes se levantam, os lombos se esforçam. Em ti, Senhor, nos firmamos. Nínive se enche de temor, teus carros como fogo ardente. Em meio à batalha, nossa força é o teu presente. O Senhor é nosso refúgio, na sua excelência nos encontramos. As portas se abrirão e em ti, Senhor, confiamos. O coração se alegra, em ti somos renovados. Teus leões, força e poder, em ti somos libertados. As vozes clamam ao alto, mas ninguém olhará pra trás. Saqueamos a prata e o ouro, pois a abundância vem do teu olhar. E quando o medo nos cercar, em ti não vamos vacilar. Teus valentes marchando, em vitória vamos triunfar. Excelência nos encontramos, as portas se abrirão e em ti, Senhor, confiamos. O coração se alegra, em ti somos renovados. Teus leões, força e poder, em ti somos libertados. Libertados.